O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Nós estamos com os senhores todas as semanas, trazendo o trabalho científico do psicanalista Norberto Kepp e como isso se aplica à sociedade humana. Então, quando nós falamos Stop à Destruição do Mundo, nós não estamos falando só de ecologia, de ambiente, de natureza, mas estamos falando principalmente da humanidade, da civilização, do próprio ser humano, como indivíduo, na sua saúde física e psíquica. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar os senhores para um evento que nós estamos organizando para os dias 13, 14 e 15 de maio, próximo futuro, aqui em São Paulo. O nome é Stop Forum. É um fórum onde nós vamos fazer a aplicação da descoberta da inversão psíquica que Dr. Kepp fez há muitos anos atrás. Essa descoberta, que mostra que o ser humano está invertido, e que está organizando uma sociedade invertida para si mesmo, e, portanto, destruindo o planeta e a civilização. Essa aplicação vai ser feita em todos os campos da educação, da saúde, da medicina, da economia, do meio ambiente, a educação infantil e de adultos, de problemas sociais, das artes, dos meios de comunicação, enfim, todos os assuntos de interesse do ser humano, porque o ser humano, tendo construído uma sociedade ao contrário, nós estamos chegando num beco sem saída, inclusive provocando inconscientemente a nossa auto-extinção, a nossa autodestruição, né? Estamos em risco de eliminarmos a vida do nosso planeta. Isso todos os senhores já sabem, já conhecem essa problemática, só que isso não é uma fatalidade. Isso não é uma profecia que vai ter que acontecer, um castigo divino. Isso está sendo provocado pela humanidade e principalmente pelo problema de inversão, inversão psicossocial, que Dr. Kepp bem descobriu, estudou e aplicou na sua ciência. Então, aqueles que tiverem interesse de comparecer ao nosso fórum poderão entrar no site www.stopforum.org ou acessar o site maior www.stop.org.br. Melhor ainda seria vocês ligarem para a nossa sede, que fica na Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Nosso telefone é 3032-3616, 3032-3616. Aqui nós temos atendimento em psicanálise individual, de grupo, para adultos e crianças. Nós vendemos os livros de publicações trilógicas. Nós temos os nossos programas, os DVDs com os programas de televisão, os programas de rádio. Temos palestras, seminários, cursos, enfim, tudo sobre essa ciência inovadora do psicanalista, filósofo e cientista social Norberto Kepp, chamada Trilogia Analítica, porque ela unifica os campos da teologia, da filosofia e da ciência. Olá, Dr. Kepp. Você estava falando em questão da inversão. Então é importante que os ouvintes percebam que a própria medicina, como é usada até hoje, essa medicina tradicional, é uma medicina invertida. Por quê, né? É um pensamento mecanicista que tomou conta da humanidade. Então, as ideias modernas sobre a origem das enfermidades, essa origem mecanicista, portanto organicista, é que primeiro existiria qualquer lesão, né, dos órgãos internos, né, qualquer problema, portanto, dos órgãos internos. E depois, em seguida, veja essa questão da inversão, como deram atenção mais aos aspectos organicistas, esquecendo a ideia de Hipócrates, né, que foi o fundador, vamos dizer, da medicina, e depois foi deixado de lado. Em seguida foi criada a ideia do germe, né, dos bacilos, das bactérias, que é uma forma etiopatogênica, né, de ver as doenças. E depois Pasteur, que é considerado agora um grande bufão da França pelos próprios franceses, né? Nós recebemos a revista Nexus, onde uma autora fala muito da questão do Pasteur, de um grande enganador da humanidade, que inclusive aquela experiência que ele fez com os carneiros, ele fez uma experiência falha, ele mentiu. Inclusive as outras vacinas, levando, por exemplo, a humanidade no estágio de doença muito alto, por causa justamente desse tipo de medicina, vamos dizer, baseada em bactérias, em bacilos. E Koch, né, apoiou essa teoria, Ehrlich também, usando esse método bacteriano, que dá, e por isso mesmo, um grande lucro para a indústria farmacêutica. Então, qual é a nossa ideia da doença, né? Qual que é a etiopatogenia das doenças, como a gente vê? Primeiramente, a gente admite que as enfermidades vêm do próprio interior do ser humano, da vida psicológica. Ao deformar, portanto, os glóbulos sanguíneos, né? Ao deformar a parte orgânica. Portanto, a parte orgânica é muito sujeita ao pensamento da pessoa, é muito sujeita às ideias da pessoa, às emoções. E depois dessa deformação das ideias, né, dos sentimentos, vem a deformação da mente. Então, não é um problema que vem da mente, mas a mente já é, vamos dizer assim, vítima das emoções e das ideias que vêm do mundo exterior. Então, não é que o cérebro produza ideias, produza sentimentos. O cérebro é um tipo de transmissor, recebe do exterior as ideias, recebe as emoções e transmite, então, para o mundo exterior, inclusive a vida fisiológica. De maneira que, pela deformação das ideias, é que a mente muda toda a composição física do ser humano. Então, toda doença, a gente pode dizer, que advém da conduta interna, das ideias e das emoções. Agora, questão das vacinas, né? Existem aí médicos que estão já percebendo que, por mínima que seja a introdução de mercúrio no processo de vacina, injetando no corpo, isso causa enormes problemas para as pessoas que tomam vacinas. Inclusive, essa questão da vacina suína se torna até um perigo para a pessoa que aceita tomar essa vacina. Nós temos aqui o Dr. Giraldo, que ele esteve 30 anos estudando nos Estados Unidos e trabalhando. Então, eu gostaria que o Dr. Giraldo dissesse alguma coisa da sua experiência que ele trouxe, né, de Nova York e também da Colômbia. Sim, Dr. Kepey. Una de las mayores inversiones de la medicina es, como el señor mencionó, que se inicia con los erros de Pasteur, quien pensaba que todo venía do exterior y que los microbios, las bacterias, los virus, los parasitas, los fungos, do ar atacaban al ser humano desde afuera. Porém, desde antes de Pasteur ya existían otros pesquisadores que falaban cómo las doenças comienzan en nuestro interior. Una de ellas, por ejemplo, es Florence Nightingale, a mãe da enfermagem, quien unos 50 años antes de Pasteur ya la demostraba que los las dolencias eran específicas para la personalidad de cada persona. Él la comenzó a notar en los soldados de la guerra de Crimea, cómo ellos adolecían dependiendo de las emociones negativas. Y él observaba cómo los depresivos desenvolvían ciertas dolencias, o los autodestructivos desenvolvían otras dolencias, los paranoicos otro tipo de dolencias. Después de Florence Nightingale, ya vienen otros pesquisadores como Antonio Bechamp, Claude Bernal, Gunther Enderlein, que todos defienden que dentro del ser humano comienzan las dolencias en desequilibrios interiores. Y como explica el doctor Kepe en un libro lindísimo que escribe él en 1967, que se llama A Medicina de Alma. Ahí está claramente explicado cómo las dolencias comienzan en nuestras emociones negativas, en la envidia, arrogancia, soberba, megalomanía, o narcisismo, a envidia de la persona, que va creando no interior do ser humano desequilibrios. Y nos hemos tenido la oportunidad de verificar eso acá en la trilogía analítica con microscopio de campo oscuro y repitiendo las pesquisas de Bechamp, de Enderlein, de Gunther Enderlein. Hemos podido ver acá en los microscopios de campo oscuro cómo las personas, cuanto más depresivas o cuanto más desequilibradas estén, ya se ven las mudanzas, no sangre. Entonces, no sangre comienza a mostrar meses o años antes de que comiencen los síntomas y signos de dolencia en los órganos del cuerpo, ya o sangre comienza a mostrar las influencias de las emociones negativas y se ven alteraciones en la membrana de los glóbulos vermellos, alteraciones en el funcionamiento de glóbulos blancos que fican paralizados y también, fundamentalmente, alteraciones en las microcimas descubiertas por Bechamp y llamadas por nosotros aquí en la trilogía de energinos, que van mudando y la sangre va ficando ácida, oxidada, y esto acontece meses o años antes de que a donde se aparece. Últimamente, doctor Kepe, hemos tenido la oportunidad también de ver acá que las primeras mudanzas, antes de las mudanzas de acidose, de oxidación, son mudanzas energéticas. Y esto se comprueba, por ejemplo, con un aparelho que la trilogía consiguió recientemente, que se llama Gas Discharge Visualization, antiguamente conocido como cámara Kirlian. Y hemos tenido algunas experiencias recientes donde se observan años antes de que las dolencias aparezcan, los bloqueos energéticos en los diferentes órganos y sistemas como consecuencias de los problemas psíquicos de la persona. Ese aparelho es feito na Rússia, ¿no? Y nós temos aquí essa experiência. Agora, é interessante que, mesmo no tempo do Freud, do Bechamp, do Enderlein, não havia ainda a descoberta que nós fizemos das emoções, a parte, vamos dizer, do pensamento influindo diretamente no corpo. Então, se Bechamp tivesse trazido isso, teria já feito naquele tempo, né, uma medicina perfeita com Gunther Enderlein, com o Claude Bernard. Nos tempos mais difíceis, uma luz para a humanidade, a descoberta da inversão. Fórum Psicossocial Curando o Mundo pela Consciência da Inversão. 13 a 15 de maio, São Paulo. Participe. www.stopforum.org. E o que que a Marcinha, que é dentista, fala, por exemplo, nessa ideia, né, dos implantes que só duram no máximo 12 anos e é a grande moda do dia, né? Então, que ela acha? Inclusive uma grande moda de fazer a extração de dentes naturais, de raízes que ainda podem, que são as raízes naturais da pessoa, né? Uma grande inversão, né? Tirar o dente natural para ser substituído por implante. E a questão é que, com os anos, com a força mastigatória, como é um parafuso que é rígido no osso, né, ele não é natural, vai havendo uma perimplantite, que é uma inflamação em volta do implante, e a pessoa perde o osso maxilar. Aí fica com dificuldade depois até de colocar próteses. Esse desgaste também, né, Marcinha, que fazem nos dentes para ficar bem branco, isso é um perigo, né, pai? É, clareamento dental, né, que agora é uma necessidade que criaram, assim, né, que o dente natural, ele é cor de marfim, assim, né, não é assim, esse branco. Então, estraga todo o esmalte do dente e também é um produto que, se a pessoa tiver probabilidade de ter câncer, se ela usar esse produto, ela pode desenvolver o câncer. Então, o narcisismo, né, que está por trás disso, é utilizado pelas companhias farmacêuticas e então, para poder vender o produto e criar necessidades e ganhar, fazer um comércio disso, isso, usando a fraqueza do ser humano, a patologia que ele não conhece em si mesmo, que é o narcisismo. E a ideia da Marcinha, né, dos dentistas da trilogia, é a conservação dos dentes naturais, né? Isso. E não a ideia atualmente, não só da odontologia, como em geral na ciência, de que o artificial é melhor do que o natural. Quer dizer, uma ideia bem americana, porque o americano achava que a função do ser humano é mudar a natureza. Então, que a natureza teria erros, então aí o homem iria como um deus assim, né? Mudar de acordo com a, vamos dizer, uma estrutura melhor do que Deus fez, que é uma teomania. E o doutor Ademar quer falar alguma coisa? Então, doutor, eu gostaria de citar que essa parte emocional é muito importante, né? Citando um caso que aconteceu lá no hospital onde que eu trabalho, de uma pessoa que chegou com o diagnóstico de úlcera duodenal, né? Depois, no segundo diagnóstico, com a endoscopia, não tinha dado nada, mas o paciente ainda continuava com sintomas. Ele já tinha feito uma peregrinação por mais de uns 15 médicos, mais ou menos. E no último médico falou para ele assim, olha, o senhor não tem nada. Aí ele saiu do consultório, né, xingando o médico, né, batendo a porta. E depois, né, acho que de umas 3 semanas, passou comigo lá. Aí comecei a conversar com ele e falei, vem cá, mas não aconteceu nada assim na sua vida ultimamente, nos últimos 5, 6 anos? Aí ele relatou a morte de um irmão. E ele era muito ligado a esse irmão, né? Aí o que aconteceu? Ele mostrou, mas ele falou assim, ó, meu irmão era muito bonzinho, se dava com todo mundo, mas isso não adiantou nada. Deus não teve piedade dele. Isso que ele me falou diretamente. A mesma coisa com esse médico, né? Que apesar de ter formação tudo, né? Ele não resolveu o meu problema. Então, aí eu tentei exatamente mostrar para ele que ele não tinha, assim, nenhuma percepção da indignação que ele tinha com o erro dos outros, né? E que não aceitava o bem na vida dele. Porque ele viu o irmão como, assim, como uma pessoa muito boa, mas ele achava que Deus que era, tinha causado a morte do irmão, né? De alguma forma. E ele atacava todo mundo por causa disso. Uma inversão, né, Ademar? Porque o que é interessante é que Deus mesmo, as leis divinas, né, não estão ainda implantadas no mundo todo. A ideia que se tem em geral é que Deus estaria só com as leis dele dentro das igrejas. E não que, por exemplo, Cristo, né, que é o Deus, né, da civilização ocidental no cristianismo, o que ele falou, que está na Bíblia, é para ser difundido por toda a sociedade. E não é para só domingo de Páscoa, Natal e fim de semana, que é necessário o povo entender que a teologia, quer dizer, o cristianismo, é necessário viver cada dia. Por isso que eu escrevi o livro, a teologia trilógica, que é uma trilogia, teologia, né, científica, para justamente o povo notar que é fundamental viver a vida da teologia em cada dia. E a Sueli, quer falar alguma coisa, Sueli? É, então, porque essa questão da teologia eu acho que é muito importante, por causa que leva o ser humano a ter uma atitude mais ética, né, a procurar desenvolver os seus valores. Agora, isso também tem que ser juntado com a terapia, né, com a psicanálise, porque a pessoa tem que, por um lado, procurar desenvolver os seus valores, mas, por outro, também ter consciência da sua patologia, né, dos seus problemas. Então, não adianta também, só como um religioso, ficar só vendo qualidades e coisas boas e se achando um santinho, um bonzinho, né? A pessoa precisa também ver que ela está buscando isso, uma coisa melhor na vida dela, mas que ela tem muita patologia. Fazer uma certa dialética entre os dois aspectos. Isso que eu acho muito importante. É, sem a ciência, né? Que, quer dizer, a ciência também é algo criado pelo ser divino, né? Então, a ciência também tem que ser teológica, assim como a filosofia. O que a Celi está falando é que é muito importante a sociedade perceber a questão da psicopatologia, quer dizer, a doença psíquica, para fazer a junção, né, com os outros elementos de teologia e também de filosofia. E o Léo, quer falar alguma coisa? Então, doutor Kepp, eu acho que tem um capítulo aqui no seu livro Teologia Trilógica Científica, que eu acho que fala sobre esse assunto, porque o senhor fala aqui que toda ação é, ao mesmo tempo, individual, social e transcendental. Então, aqui a gente pode ver que está explicado, né, que qualquer atitude do ser humano envolve não só ele mesmo, como está inserido na sociedade e também no mundo transcendental. Então, mostra também a inversão do ser humano nesse sentido, de achar que a pessoa precisa cuidar de si mesma, pensar nos seus interesses, numa atitude egoísta, em vez de ver assim, o papel que ela tem na sociedade, né? De ela precisa, todo mundo tem uma função, e se a pessoa não cumpre essa função, fica no egoísmo, ela fica numa inversão que ela não consegue nada, nem saúde, nem bem-estar, e muito menos contribuir para a sociedade. Os egoístas são sugadores, né? Eu estava atendendo hoje uma cliente de Nova York pelo telefone, e estava mostrando para ela que, por exemplo, numa conferência, ela é conferencista lá, numa conferência, se a pessoa é muito egocêntrica, é mais interessada só por si, ela não desperta nenhum interesse do auditório, né? Do pessoal que está assistindo. Então, os grandes líderes, né? Lincoln, Kennedy, esses grandes líderes da humanidade que trouxeram tanta transformação, são pessoas mais voltadas, vamos dizer, alterocêntricas, que fazem o centro no mundo, na humanidade, na sociedade, para servir os outros. Então, o ser humano tem que, como Cristo mostrou aí, veja a relação, que ele veio aqui para servir. Então, o indivíduo que veio para ser servido é um indivíduo medíocre, fraco, né? Que não desenvolve muito os seus dons, a capacidade. Isso é muito importante. E isso também é uma grande inversão, né, Dr. Kepp? O senhor uma vez disse, a pessoa que cuida dos outros tem saúde, e aquele que só cuida de si mesmo fica doente, por causa do egoísmo, do egocentrismo e até um fenômeno energético, que para a pessoa poder receber energia do universo, do exterior, a energia que ele precisa para viver e ter saúde, ele precisa dar afeto, dar, trabalhar, cuidar do próximo. E isso é um movimento energético, que se a pessoa faz para fora, quanto mais ela faz, mais ela recebe. É uma lei da nova física que o senhor, inclusive, descobriu, desenvolveu, que foi capaz até de desenvolver esse maravilhoso cap motor, que economiza até 90%, 94% de energia elétrica, né, nesses ventiladores. Então, isso e muito mais outras coisas. Por exemplo, vocês ouviram Sueli Kepp falando aqui, Marcis Grignelli, Ademar Monteiro, Dr. Roberto Giraldo, Léo Lima, Dr. Norberto Kepp, claro, que está dirigindo centenas de indivíduos que aplicam os conhecimentos na ciência, na educação. Todos estarão reunidos nesse fórum em maio, 13, 14 e 15, em São Paulo, no bairro de Pinheiros e na Chácara Santo Antônio. Nós teremos mais de um lugar com as atividades concomitantes. Então, se vocês quiserem saber mais, telefone para 3032-3616, 3032-3616, ou dirijam-se à nossa sede, que é Avenida Rebouças 3819. Nós também temos escolas terapêuticas, são cooperativas de professores que aplicam a trilogia analítica na educação, no ensino de línguas. Então, você tem uma escola Milênio mais perto de você, do seu bairro. Procurem se informar também sobre isso. E os nossos programas de televisão, todos os dias na Canal Aberto, televisão comunitária, às 6 da manhã. E também à noite, na quinta-feira, às 8 da noite. E quarta-feira, às 9 da manhã. Segunda-feira, ao meio-dia. Então, saibam melhor também a nossa grade horária, para que vocês possam, todo dia de manhã, ligar a televisão, ouvir enquanto vocês estão se arrumando para ir para trabalhar, um programa terapêutico cheio de conhecimentos, de energia e de consciência para você e sua família. Até a semana que vem e obrigada pela atenção. Até lá.